te enlouquecer. Quando a noite chegar, vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. Envolvente, sabe o que fazer quando ela quer, faz enlouquecer. Cheia de atitude, pura tentação. Se ela quiser, tu vai dizer que não. Tem essa pegada de mulher independente, sabe o seu valor, nunca tá carente. Eu já sei de cor o que vai acontecer quando ela me liga e diz que quer enlouquecer. Pode parecer clichê, mas amor, eu e você, como a lua e o mar, tem que acontecer. Tem que acontecer. Se a gente se esse amor tá no ar, tem que acontecer. Vai acontecer, então vem. Igual a nós dois não tem. Você faz tão bem, tão bem. Eu tô querendo te roubar um beijo. E você é doida por mim. Quando a gente se encontra é assim. Não tem fim, não tem. Esse é nosso desejo. Quando a noite chegar, vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra te enlouquecer. Quando a noite chegar, vou pegar você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. Satisfazer meu ego. Deixa eu satisfazer meu ego. Eu vou pegar você. Meu ego. Vem matar a minha sede. Vem fazer eu vou minha pegar vontade. Você. Eu sei que no seu território eu mando em tudo. E você também. Deixa sabe. Eu satisfazer. Rafael MB Produções. Banda 007. Saudade bateu por não ter você. Se foi vacilo, quando eu te perdi foi vacilo. E o seu cheiro do meu edredom não sai. Me diga a solução pra isso vai. Os meus milhões de defeitos deletei. Meu sentimento é verdadeiro e não te trai. Saiba, desde cedo despertei da cama só pra provar o meu amor. Comprei presente pra você, mas não consegui entregar a ti. Eu faço com

do estúdio super eletrizante do Acará. Saber que foi que eu fiz, amor.